está só, sempre haverá um amigo estando ao meu lado. Não será vencido e juntos fazendo um novo mundo. Levantei.